94.8. Esta rádio é um festival. Festival. Festival. São 7 horas. Em 2022, vamos celebrar os aniversários perdidos da Rádio Festival. 10 de Abril, à tarde, no Multiusos de Gondomar, a maior festa da música portuguesa. Fornova, 36º aniversário da Rádio Festival. Confirmados, Nuno Ribeiro, Vai e Vem, Maninho, Elisa, Lucky Duckies. Siga a Farra, Sete Saias, Ruizinho de Penacova, José Malhoa, Zé Maro, Banda Lusa, DNA, Banda Festival, Nuno Portugal, Vítor Rodrigues, Luís Felipe Reis, Manuel Campos, Diogo Duran, Ana Rita, Roma, Sons do Minho, Toca e Dança, Ruizinho do Acordeão, Manuel Moraes e Lourdes de Souza, Augusto Canário, Diapasão. A maior festa da música portuguesa. Fornova, 36º aniversário da Rádio Festival. 10 de Abril, domingo à tarde no Multiusos de Gondomar. Preço do bilhete, 10 euros. Bilhetes à venda nas lojas Fnac, Vorten, El Corte Inglês, Ticketline.pt. Não há festa mais alegre que a da Rádio Festival. Informação. Vamos agora para as notícias, edição da jornalista Antonieta Lopes da Costa. Muito boa noite. Olá, muito boa noite. António Costa vai reunir por videoconferência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois deste ter ouvido os partidos com assento parlamentar, tendo em vista a indigitação do Primeiro-Ministro. As audiências já terminaram. Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para indigitar António Costa como Primeiro-Ministro. António Costa começou ontem um período de 7 dias de isolamento por ter testado positivo ao vírus que provoca a Covid-19. O Presidente do PSD assegurou hoje que vai estar em funções de certeza absoluta durante a discussão e votação do Orçamento de Estado para 2022 e remeteu todas as questões internas para a reunião de quinta-feira da direção do partido. Rui Rio é contra os debates quinzenais, mas diz querer um escrutínio apurado. Rio falou aos jornalistas depois da sua audição com o Presidente da República, dizendo que é uma reunião que tem de ser cumprida, mas devido aos dados eleitorais não tem nada de transcendente. Rui Rio prefere também não comentar se vai colocar o seu lugar à disposição. Antes, na audição com o Presidente da República, João Coutrinho Figueiredo revelou que a Iniciativa Liberal quer reintroduzir de imediato os debates quinzenais para que haja um escrutínio mais apertado. O Chega vai propor para vice-presidente da mesa da Assembleia da República um dos seus deputados que tenha notoriedade e alguma experiência e espera que não haja um boicote à sua eleição, disse também André Ventura à saída da audiência. Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, depois desta reunião com o chefe de Estado, o presidente do Chega manifestou-se convencido que os partidos à direita e também o PS não vão fazer nenhum boicote ao nome que o seu partido irá propor para a vice-presidência da Assembleia, situação que considerou que os portugueses não iriam compreender. Questionado sobre quem o Chega vai propor para este cargo, André Ventura respondeu que não está completamente definido, mas será um nome que tenha notoriedade e que já tenha alguma experiência, que tenha um percurso que fale por si a nível político. A Suíça vai entrar em fase endémica e planeia levantar todas as restrições. A Suíça acredita que a crise sanitária provocada pelo Covid-19 está agora a entrar numa fase endémica, por isso mais controlável, pelo que planeia levantar todas as restrições até meados deste mês de fevereiro. Claro que a pandemia ainda não acabou, mas podemos ver a luz ao fundo do túnel, disse hoje o presidente suíço, Ignacio Cassis, em conferência de imprensa. Os sinais de que a crise vai acabar em breve multiplicam-se, sugerindo o início da fase endémica. Sublinhou numa declaração governamental, anunciando o levantamento a partir do dia 3 de fevereiro, ou seja, da amanhã, da quarentena para casos de contacto e também da obrigação de teletrabalho. Cassis aproveitou a oportunidade para recordar que esta nova fase só é possível graças à vacinação e apelou também a alguma cautela. E assim tivemos as notícias na Rádio do Grande Porto, edição de Antonieta Lopes da Costa. As notícias voltam amanhã, quinta-feira. Já a seguir, a música é dos GNR. Festival. Informação. precisa de soluções para substituir ou reformular a sua cobertura, fale connosco. Fernando Pinto de Sousa. Temos a solução ideal para si. Aproveite as promoções em painéis sanduíches, preços baixos em policarbonatos e fibras, tubos de ferro, materiais de fixação, ferramentas, tintas e isolamentos. Fernando Pinto de Sousa, desde 1970, a cobrir os seus projetos. Rua Nova da Valada, em Santa Maria de Lamas. Informações 22-744-2640. Tem perguntas sobre o presente ou dúvidas sobre o futuro? Eu, taróloga Iris, tenho respostas para si, porque o tarô é sempre um excelente conselheiro. Consultório de Tarô Iris. Consultas presenciais, escritas e por telefone. 912-523-375 ou Facebook Taróloga Iris. Ilumine-se. 912-523-375. Espetáculo! Ai, você não é o Fernando Mendes? Não, sou eu, o gênio Opticenter. E a Opticenter realiza os seus desejos. Óculos monofocais, 25€. E óculos progressivos, só 75€. Variedade, 3 anos de garantia, exame visual grátis e óculos prontos no próprio dia. Espetáculo! Consulte as condições na loja. Fábrica de óculos da Opticenter. No Matosinhos Retail Park, junto ao IKEA. 94.8. Esta rádio é um festival. Eduardo Carvalho. Já cá estamos de regresso. Venha ter connosco nesta viagem musical e também pelo trânsito. Boiando vazias.